Começa agora na Rio Sul Rádio, Criadores e Criaturas, com DJ Nandão. Boa noite, meus amigos, aqui é o DJ Nandão com mais um Criadores e Criaturas para vocês. Hoje vamos ter covers de Simon & Garfunkel, Depeche Mode, Guns N' Roses, Pink Floyd e até Edith Piaf. Hoje vai ser bom o programa. Vamos começar com uma cover da Legião, interpretada pelo Boca Livre num LP ao vivo que eles lançaram. A música é Eu Sei. Escuta aí. Sexo verbal não faz meu estilo, palavras são erros e os erros são seus. Não quero lembrar que eu erro também. Um dia pretendo tentar descobrir por que é mais forte quem sabe mentir. She would love you more than you would know. Whoa, whoa, whoa. Cry. Let's Sensacional essa versão do A-Ha para A Question of Lust do Depeche Mode.

afirmados, afirmados não podemos mentir. É, sou forte, feito em cobra coral, semente brota em qualquer local, um velho novo cartão postal. Criadores e criaturas. casa pede el cachorro. Il est entre dans mon cœur une part de bonheur dont je connais le corps. Você está ouvindo aí Grace Jones com La Vie en Rose, da Edith Piaf, uma versão sensacional que a Grace Jones fez nos anos 80 e que foi um dos grandes sucessos da Grace Jones, que está sumida. Nunca mais ouvi falar dela. Nos anos 80 ela era atriz, modelo, cantora, estava em todas. Agora deu uma sumida que faz tempo que eu não ouço falar mesmo. Antes teve o Groove da Praia com Used to Love Her, do Guns N' Roses, versão lounge. Também teve o Barão Vermelho com Vale Quanto Pesa, do Luiz Melodia. E abrimos a sequência com a Cássia Eller, Todo Amor Que Houver Nessa Vida, do Cazuza. Cássia Eller que gravou um disco só com músicas do Cazuza. Vamos pro intervalo, quando a gente voltar tem três covers de clássicos do rock: Beatles, Jimi Hendrix e Pink Floyd. Não saia daí! Não saia daí! Criadores e criaturas, volta já! Yeah. Criadores e Criaturas, com DJ Nandão. Já voltamos e, como eu prometi, vamos com três covers de clássicos agora. Vamos ouvir na sequência Hey Joe, do Jimi Hendrix, Eleanor Rigby, dos Beatles, e Money, do Pink Floyd. Todas em versões de outras bandas. Hey, hey, motherfucker. Come on, yes, Joe Bella. 1, 2, 3, 4. Down south, way down where I can be free.

Michael Schenker Group cantando Money do Pink Floyd, uma versão boa do Michael Schenker, que já foi guitarrista do Scorpions e num certo momento resolveu sair da banda e montar seu próprio conjunto. Pois é, o Michael Schenker Group aqui tocou Money, antes teve o italiano Giacomo Bondi com Eleanor Rigby dos Beatles e abrimos essa sequência com os alemães do Boss Hoss gravando Hey Joe do Jimi Hendrix. Eles são alemães, mas eles fazem essa coisa de country norte-americano muito bem. Agora vamos com a Selena Gomez e a sua versão de Every Little Thing She Does Is Magic do The Police. Though I've tried before to tell her of the feelings I have for her in my heart. Every time that I come near her, I just lose my nerve, as I've done from the start. Every little thing she does is magic. Everything she do just turns me on. Even though my life before was tragic, now I know my love for her goes on. Do I have to tell the story of a thousand rainy days since we first met? It's a big enough umbrella, but it's always me that ends up getting wet. Is magic. Everything she does

Some can say what's ineffective. Some make up themselves attractive. Build up things they call protective. Well, your life seems quite bizarre. In the sky, a mighty eagle doesn't care about what's illegal. On its wings, the rainbows fly. It's right to turn an eagle fly free. Let people see. Just make it your own way. Leave time behind. Follow the sun. Together we'll fly someday. Hey, we think so supersonic, and we make our bombs atomic, or the better, quite neutronic. But the poor don't see a dime. Nowadays the air's polluted, ancient people persecuted. That's what mankind contributed to create a better time. Bem, esse aí foi o Hell Songs, que tá sempre aqui no programa com uma versão bacana de um metal diferente. Hoje eles tocaram Eagle Fly Free do Halloween. Antes teve a Blitz do Evandro Mesquita gravando Sonífera Ilha dos Titãs, e também a Selena Gomez com Every Little Thing She Does Is Magic do The Police, que tá na trilha sonora do filme Feiticeiros de Waverly Place, filme adolescente aí que as minhas filhas se amarram. Aliás, foram elas que me mostraram a Selena Gomez pela primeira vez. Bom, gente, é o seguinte, agora eu vou tocar uma coisa bem diferente. Eu relutei bastante em tocar isso aqui na Rio Sul Rádio por alguns motivos. Primeiro, que não tem nada a ver com a programação da rádio. Segundo, que é uma cover de uma dupla sertaneja. Não, calma, calma, não desliga o computador por causa disso. Eu garanto pra vocês que é uma versão muito legal, bem melhor do que a original. Você vai ouvir agora uma versão punk rock de uma música do Leandro e Leonardo, feita pelo Hardneja Sertacore. É um trocadilho com Hardcore Sertaneja. É uma banda que só faz isso. Pega as músicas de corno, Leandro e Leonardo, Chitãozinho e Chororó, essas porcaria, e vertem para o punk rock. Enfim, você vai ouvir agora É o Amor. Você vai ver se não ficou muito mais legal que a original. Aliás, coisa que não é difícil. Você, tô maluco pra te ver.

fechando Criadores e Criaturas de hoje, Burke and the Virtual Band com Suburbia dos Pet Shop Boys. Antes teve a inusitada, esquisita e pancada É o Amor, do Leandro e Leonardo, interpretado pelo Hardneja Certacore. E com isso a gente fecha o programa de hoje, um programa que toca versões diferentes, músicas exclusivas e coisas que você jamais imaginou escutar. Quem imaginou ouvir uma versão de Leandro e Leonardo aqui na Rio Sul Rádio? Pois é, só aqui no Criadores e Criaturas. Galera, até semana que vem, um grande abraço e tudo de bom. Tchau, tchau. Rio Sul Rádio apresentou Criadores e Criaturas com DJ Nandão.